Yeah. Never no bitch money. Meu nome tá na lista VIP, por isso que eu não quero colar. Saudade da minha vida simples, eram bem menos tretas pra cobrar. Mas hoje elas me cercam, hoje eles me observam. Meus inimigos quer saber qual será o meu próximo passo, quando eu vou dar o primeiro em falso. Yeah. Nada demais no meu copo, da gangue só eu que tô sóbrio. Essas luzes me incomodam, preciso sair daqui logo. Me abraçam, mas nem de mim gostam. São falsos, acham que me enganam. Eu sei qual que é desses caras, é só virar que apunhalam. E o meu dinheiro eles não sabem de onde vem, mas vão saber como eu vou gastar. Essas garrafas não valem de nada, tem outras coisas para conquistar. O meu futuro a meu favor dispõe, o meu destino eu que vou traçar. E essas linhas e refrões é a ponte que me leva pra esse outro lugar. O meu futuro a meu favor dispõe, o meu destino eu que vou traçar. E essas linhas e refrões é a ponte que me leva pra esse outro lugar. Não vejo a hora de chegar lá, quando eu chegar cês não vão me encontrar. No topo o sinal não chega, vai ter ninguém para me perturbar. Não vejo a hora de chegar lá, quando eu chegar cês não vão me encontrar. No topo o sinal não chega, vai ter ninguém para me perturbar. Eu tô no modo avião, eu tô no modo avião, eu tô no modo avião, vai ter ninguém para me perturbar. Eu tô no modo avião, eu tô no modo avião, eu tô no modo avião, vai ter ninguém para me perturbar.